Preparem-se. A maior pressão sonora do Pará vai começar. O Crocodilo chegou. Chegou. E pra comandar o espetáculo, tem ele. O top DJ do Pará. DJ Patrese. E Marlon Bica. DJ Patrese. Vamos nessa, DJ Patrese. E agora o bagulho vai endoidar. Dá-lhe a dentada, meu animal. Bagulho doido. Tá doido. Bora e doidão. Bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido. E toma, toma, toma. Toma essa pressão, toma essa pressão. Na alivia, na alivia, na alivia, na alivia. Pra cima! Ó, ó, ó. Toma, toma, toma. Vai, toma, sabe? DJ Patrese. Vai, toma, sabe? Eu tô possuído agora. Atenção, que eu venci. Venci, venci. E aí, sabe? E você, o J. Crédito do Bengola! Tá do Leão de Ouro aqui, ó! Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma! Quê? Agora! Agora! Ah, agora entendi! DJ Lohan que tá botando... E da adivinha, da adivinha, da adivinha! Ai, ai, ai, ai, ai, DJ! Vai, DJ! DJ, isso não é legal! Ai, ai, DJ! Isso não é legal. O Nino Bruno ontem também aí, do bloco da xereca, é isso? E o Maurício já vem de dois irmãos aqui, ó. Tô passando mal, tô passando mal. Tá passando mal? Tô passando mal, tô passando mal, tô passando mal, tô passando, tô passando, tô passando mal. O tamanho acima do normal. Passando mal, tô passando mal, tô passando, tô passando, tô passando mal. Pra cima, pra cima! Tô passando mal, tô passando, tô passando, tô passando mal. Quando eu vi o tamanho acima do normal. Meninas! E aí, mulherada? Vamos colocar no 12, DJ. No 12, no 12, no 12, no 12. Arrebia! Se necessita reggaeton, dale. Sigue bailando, mami, no. Vem dançando, vem! Acércate a mi pantalón, dale. Uhul! Os meteoros! E a galera do Pantanal aqui, ó! Sigue bailando, mami, no. Acércate a mi pantalón. E aí, Flavinho Menezes? Vamos pegar pra cima, Yuri! E o louro do caqueado, ele o bichado. Vai pra cima, digaçada, vai. Digaçado. E tá na hora, tá na hora, tá na hora, tá na hora, tá na hora. Cadê o gritinho das solteiras aí, ó? O gritinho das virgens. Vai pra cima! 3, 2... Tudo no escurinho! Daquele jeito, vai! Só quem gosta de fazer amor no escurinho faz barulho! Quem gosta de beijar no escurinho faz barulho também! Quem vai sair daqui muito chapado! Ei, calma! Joga gelo, senão para o som aqui, por favor. Pode ser? É agora! E dali, dali! É muita, muita hora! Alô, Mel! Meu parceiro Diego e a Samara! E a sua esposa também. E a família pressão. Sei que você vai ser suco ela toda. E o que, e o que? Não tem outra, assim sou eu tão louca. Vai com fio, sem contato, sem contato, sem contato. Tiago Dormito. Sem contato, eu vou, eu vou. Vai Dormito, Dormito, Dormito. Aí, essa Camila. E a sua filha ao lado. Mas o Frazão também tá comigo. Fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica. Tem uma onda agora aqui, ó. Deixa no escurinho, deixa no escurinho. Deixa no escurinho. Empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra. Empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra no escurinho. Empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra no escurinho. Caralho, fazer já. Agora! Empurra,

no rank. Rosana da Beste, Jaquino Grobo. Se no rank, tá tocando. Sandu, joga tudo pra cima, galera do Bicola, do Bicola, do Bicola, do Bicola, galera do Papão, joga agora! Vamos pra cima, Papão! O quê? Por gritar campeão, vamos pra cima! O Alex e a Bia, no Horizonte, aqui comigo! E honra! Honra essa camisa, meu poderoso leão. Uma coisa eu te peço, joga com raça e paixão. Honra essa camisa, meu poderoso leão. Bota do caqueado, caqueado, caqueado. E o Patrese detonando. Detona, detona, detona, detona. Detona tudo que é pressão. Bota pressão. Toma caqueado, caqueado. E o patrão da Livia, da Livia, da Livia, da Livia. E vem dançando, vem dançando, vem dançando, vem. Vem dançando, vem, vem dançando, vem. Vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem. É pressão! E o na pratinha, Hugo! Bora, mano, bora! A professora, né? O crocodilo tá mordendo, o crocodilo tá maluco, deixa tudo no escuro. Tudo no escuro, tudo no escuro, tudo no escuro, tudo no escurinho, assim, ó! Agora toma dentada! Uma dentada, uma, uma, uma dentada, uma, uma. Galera da Edgar, veículos aqui, ó! Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma essa pressão, toma essa pressão, toma! Toma, toma deitada, toma, toma deitada, toma, toma, se liga! Toma deitada, toma, toma, cuidado com o crocodilo, que ele tá tarada, caiu a Havaiana e o MC Dourado, novinha rebolando, tô ficando louco agora, o bicho vai pegar, cuidado com o crocodilo. Olha o bicho, o bicho! Ô louco, ô louco, a novinha de sainha no croco, daquele jeito, doido! Eu tô brigado com a mulher, pula! Eu vou dar fuga nela, fui partir o crocodilo que me espera, fui partir o crocodilo que me espera, fui partir o crocodilo que me espera. Alô, Bel, olha o croco! DJ Lohan que tá tocando. Fui partir o crocodilo que me espera. Na ponta da gira, gira, gira, gira, gira, girando, girando, é o tal sal de tachão. faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada. O top DJ do Pará, Mr. Catra. E o quê? Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. E dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, e a novinha passa mal. Vamos! O crocodilo tá muito louco. Os havaianos também. Tá diferente. Deixa por aqui, ó. Usando a cabeça do broco e o troco suave, todo sorridente. E olha o gordo, tinha pressão, pra trás e mais no beat, pra trás e mais no beat. É o Neto em ação, traz a garrafa de Xandão, por quê? Olha o crocodilo aí. Olha, olha. Olha o crocodilo, pode crer. Gatinha, se tu tá passando agora, cuidado que o crocodilo vai te morder. Faz a boquinha do animal, boquinha do animal. E dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Tá guiando, vai. Bota pra cima. 3, 2, 1, 1. E vamos lá. Está difícil de entender. Já não sei o que você quer. E aí, Marquinho? Meu parceiro Bárbaro também já presente com a gente. Um abraço aqui do Batreze. Galera do Jurunas do setor. Tá na área do Bengola. Bora, Raíssa Camila. Thiago Dormindo. O empresário Júnior Wendel do Curió. Aí, Júnior. Vamos dançar. Patrese. Quer ser patricinha? Eu quero algo sério, não brincadeirinha. Pra cima, vai! Baby, eu cansei. Tenta te mudar. Tira a lua! Tirar o pé dessa relação. Prefiro ficar sozinho e cuidar do coração. Dance, dance! Tirar o pé dessa relação. Pensei que me amavas, mas na real é só atração. Apaga a luz, apaga a luz, pegou a luz, apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz, agora, agora, agora, agora, agora, apaga a luz do palco, só solta quando apagar, agora, o bagulho agora vai ficar em brasão. Alô, Mel, meninas, meninas, olha o aquecimento. Eu tenho certeza absoluta que cê é cheiro de piranha. Eu tenho certeza absoluta que cê é cheiro de piranha. É? Aponta pra sua coleguinha que tem cheiro de piranha. Aponta pra sua coleguinha que tem cheiro de piranha. Aponta! Aponta sua coleguinha que tem cheiro. Aponta pra ela, vai! Aponta pra sua coleguinha que tem cheiro de piranha. Aponta pra sua coleguinha que tem cheiro de piranha. Aponta pra ela! Depois que eu conheci uma dela, depois que eu vi como ela dança. Agora, diz. DJ Lohan que tá tocando. Namorar pra quê? Namorar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que ela não querer. É Adriano Sarrafio! Prefiro tá. Fora, Pitoquinho! Juninho! Namorar pra quê? Namorar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que ela não querer. Namorar pra quê? Namorar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que ela não querer. Tudo pra cima e dá-lhe deitada agora! Dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, bota tudo no caqueado! E doce, doce, doce, doce, doce, doce, doce! Um, dois, três, vai! Tava no fluxo, avisando a novinha no grau! Sabe o que ela quer? Ela quer pressão, ela quer deitada. Soca, soca, soca, Mini Brasil. Chega! Levanta o uísque pra cima, levanta o uísque pra cima. Levanta o uísque pra cima, levanta o uísque pra cima. Levanta, levanta. Levanta o uísque pra cima, levanta o uísque pra cima. Levanta o uísque pra cima. Levanta, levanta. Pra cima. Levanta o uísque pra cima. Pra cima. Levanta o uísque pra cima. Pra cima. Levanta o uísque pra cima. Levanta o uísque pra cima. Que elas ficam louca. E se o Arinho Leno também aí, é moçado Bengola aqui, ó. Imagina então. Aí Pablo no banco, carro, o André, o escurinho no banco do morcego, o ratinho aqui, ó. O incrível crocodilo no... Aí Jailson, o animal, o Felipe do Pará. Rola o compressor, se liga na B2, aqui, ó. Deitado, crocodilo. Isso agora. Olha. E no comando tá o e também caldinho pressão. Tamalho beat, tá pra 13, é o crocodilo. Olha o croco, vai! É de deitada que elas gostam. É no escurinho que elas ficam louca. E se o croco... O Filhão Pantanal também comigo aqui, ó. Aquele abraço do Patrício. Imagina. Meu parceiro Marcos. Você dentro do meu carro. Já por aqui comigo. No banco do meu carro. Lá do Vetron, lá no setor dele. Elas gostam. Olha lá, Marcos. Filhinho que elas... Um abraço pra galera aí, irmão. E se o crocodilo te morder, tu fica doida. Imagina então, você dentro do meu carro. E aí, garoto? E no banco do meu camarada. É, beleza, Patrícia? Um abraço especial aí, galera do Bengola. E aí, mulher? Tá em peso, totalmente de volta aqui, ó. É de... O som do crocodilo, garoto! É no escurinho que elas... Passa não, Edson! Lá do Tubarão Branco, avisando aí na suba, né, maninho? Tu fica... Ele está aí, crocodilo. Imagine... E a carreta Tubarão Branco, viu? Carro, no olha só, gente! Do meu... Participação do DJ Marco do Metrô e DJ Edson! Vai ser muita onda lá na suba, viu, maninho? Se liga na batida. Um abraço especial aí, o nosso amigo Cleito do Leão Branco. Tá aqui com a gente também, né? E aí, Ari, a galera da remoçada em peso, garoto! Cadê a mãozinha da família do Pinguim? Joga a mãozinha pra cima! E joga a mãozinha pra cima, pra cima! Vai, na palma da mão! Imagina então, você dentro do meu carro. Olha aí, Patrícia, quero mandar um abraço especial aí, a galera do... A equipe dos Havaianos tá em peso. Tá aí doidando aqui ao ladinho do animal, garoto. É a família, é Bengola, é Parque Chão pra cima, garoto. Empresário Rodrigo também, empresário! A Paula, a Érica! E o Bolão! E assim, bora, louro do verão, rapaz! Pra cima, louro! Hoje as lembranças machucam, não consigo mais sorrir. Porque você não está mais aqui. E assim vai! Leio e leio mensagens antigas de celular. Sua imagem de embora, não paro de me torturar. Você é costelinha! Gosta de encontrar. Vou te dizer, meu amor, me perdoa. Ricardo Pressão, é a primeira dama. Se eu errei, te peço perdoe. Não sei mais o que fazer sem você aqui. rapaziada do pavilhão do Pantanal. Aqui, ó. Pavilhão sexto, aqui, na moral. Só choro por ti. O comandante Freitas e as garas sobem aí, Bebê Produções. Essa aqui é muito firme, ó. E eu dou valor. Bora, bora pra cima, pra cima. Tá de Bob Marley. Como é que é? Bagulho doido. Bagulho doido. O Dudu lá está fã. O Dudu da Face também. A Erlan. DVD, eu acho que é. Tem uma risada. Aqui, ó. DJ Paulinho da Adidas Produções. Olá! E aí, você é Novo Horizonte com a gente? É muita onda! I wanna love you and treat you right. I wanna love you. Diz o quê? Every day and every night we'll be together. With the roof right over our heads, we'll share the shelter. E aí, DJ Paulinho? Entra nesse bumbum, entra nesse bumbum. Vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo. Treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, tá gravando? Tá gravando? Então grava! Então grava lá, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, então grava lá, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, então grava lá, me mamando. Tá gravando? Parte show! Tá gravando? E o Patrese detonando, detonando. Patrese. DJ Patrese. O top DJ do Pará. DJ Patrese. Daquele jeito! Só as melhores! O empresário Júnior Melo, do Curió, aí Matheus! Matheus 5G, aqui ó! Já estamos gravando CD ao vivo! Só as melhores, irmão! A escravo louca, louca! Agora! As Crocolocas. Empresário Bruno da CV, aí a primeira dela. Aí, Bruno! Dali, Loro, Dali, Loro, Dali, Loro, Dali, Dali, Dali, Dali, Dali. Top DJ do Pará. DJ Patrese. DJ Patrese. Arrebenta, Patrese. Amar em minha vida foi sinônimo de errar. Paguei um preço tão caro só por me entregar. Vem dançando, vem! Me tranquei em casa até passar. Medo de sofrer por me apaixonar. vive desse jeito, somos imperfeitos. Fique emburrado, eu do outro lado, morrendo de saudade, cheia de vontade de lhe dar um beijo e cheirar o seu cabelo antes de dormir. Toda rapaziada, equipe Rolo compressor comigo, valeu! E quando sai, eu fico aqui esperando você voltar. E quando... E aí, menino explosão! O Ricardo Pressão, a Aida! E a Carol! A Sueli! As digitais! E quando sai, eu fico aqui esperando você voltar. E trabalhando, vai dançando! Ela diz que me ama, mas sei que não. O quê? Até finge bem, mas é em vão, porque eu sei. E não desejo isso pra ninguém. Por isso que isso não pode ir além. Então vamos acabar. Vamos deixar isso pra lá. Não tem por que insistir no erro. Até porque ninguém é de ferro. Não diz te amo. Não, não vai mudar nada. Isso nunca vai melhorar. Não. Por isso que isso não pode ir além. Vamos parar de brincar e procurar alguém para amar. E pra não piorar este erro, você me deixa em paz. Não, nós vamos ficar por aqui. A nossa história chegou ao fim. Vamos lá! Não, nós vamos ficar por aqui. Oh! Ela tá beba doida, ela tá beba doida, ela tá beba doida. Tá beba, tá doida, ela tá beba doida. E aí, Igor? Tá pop 10 comigo? Ela tá beba doida. Tá beba, tá doida. Imaginando, imaginando. Tantos sorrisos por aí. Que o plano não era fazer eu chorar. Patrese! Descobri que tem outra mulher. Patrese! DJ Patrese! Talvez ela seja sua aspiração. Ou até dona do seu coração. Mas eu duvido que vai esquecer. No amor, no amor! As nossas noites de amor. Sentir a curió, entra na floresta e vê tudo escuro. Whisky, Red Bull e garrafa de Chandon. Galera reunida, camarote, ostentação. É nóis, negão! Eu tô no croco, eu tô de boa. Eu tô no croco, vamos à loucura. Vai rolar dentada, chama as novinhas. Aqui não tem santa. DJ, o Ericles, o Bruno Henrique. Patrese e Marlon Beach é o Neto na visão. O Vinho, o Vitinho também. São Patrese, ao 100% croco. Na visão. Aí, Samara Diego! Faz a boquinha e dá a dentada. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada. Agora! Escolhe o rumo e dá-lhe a dentada. E dá-lhe a dentada. E dá-lhe a dentada. E dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lh aparelhagem do Pará. Já chega. Só aqui, ó. Família Pressão. Assim. Vai, Thiaguinho Blanc. Vai rolar. Vai rolar. Rola. De onde é a família Pressão? É do Croco! É do Coco! De onde é a família Pressão? É do Coco! É do Coco! Esses moleques são da TF, chega junto neles, vamos pedir pra testa. DJ Gordo e Dinho, já fazendo a pirração. E aí, Juninho? O incrível, a família Pressão. Nossa, rápido, a nossa família. O fichado louro. A nossa família. Bota na pressão, Thiago Tormenta. Raíssa, Camila, agora! Não tem, não tem, não tem nada não. Quando o crocodilo toca, a gente... Toma, toma, pressão. Toma! Não tem, não tem, não tem nada não. Quando o crocodilo toca, a gente... É pressão! E aí, Alex? Toma o horizonte. Fala aí, Alex. Tá direito. O parceiro Alex do lanche também na área. Todo mundo... Bora lá! Pra curtir o crocodilo. Pra nós não ter fronteira. Um som que dá moral. Seja no interior ou na casa. Thiago, Tormento e a Raíssa, Camila, o Danizo da Relada e também do Uxizão. Enquanto isso, o Jorginho Souza avisa a geral no grupo, bota na pressão. Bora, Jorginho Souza! Eu vou te assumir, tua mão vou pedir. Avisa tua mãe, avisa teu pai que eu vou te honrar. Agora! As gatas chovem! Toma! Bora, bebê! E a família Magalhães comigo também! Comigo também. Jaquim do Animal! Deixa assim, ó! Bebê, aí é show! Rei dos periquitinhos! As gatas chovem! Crocodilo que a dentada é. Área VIP Red Label, aqui não falta nunca. O uísque absoluto vem pra nossa turma. Sedução, ostentação, são as gatas tops. É no crocodilo que a dentada é muito. E aí, show! Dentada é muito forte. A dentada é muito forte. Vida cerrada. Arrepia do DJ pra 13. Bota esse bagulho pra endoidar, garoto. Parque Show! Fora que é o Croco! Everybody's going to the party, have a real good. E doida! E doida! E doida! E doida! E doida assim! Pra cima! E vai doidando, vai doidando, e o Patrese detonando. Galera do Papão dá o grito. E a galera do Leão dá o grito também aí, ó. Só quem tem amiga sapatão faz barulho. Quem tem amigo viado faz barulho também. Bora nessa, Patrese! Soy el fuego que... Agito, agito! Agito! Pra balançar, sacudir, Parque Show! Show! Bora, Bad Boy, como é que é? Trazer! Don't you struggle when you get up? croco, é croco, é croco. Just don't show your shoulders when you hit on the ground. Os moleques da Nike do Bengola também. Aquele abraço. Vamos lá, nossa. Animal. Arrepiando. All the lights will guide the way. If you get to hear me now. Toda a galera do CD, papai. Estão aqui, ó. Me dê, papai. Get to hear me now, now, now. E doida! Vamos lá! Os garotos da Nike já presente com a gente! Aqui, ó! Vamos nessa! Minha mulher começou a discussão. Mas é claro, nem dei atenção. Eu peguei o meu celular, entrei no WhatsApp. Patrese, Patrese. Não tem onde era o rolê, que hoje à noite ia comprar. Desgraçado. Logo você? Logo você? Logo vocês, você. Vocês, vai! Eu tô brigado com a mulher. Agora. Então eu vou dar fuga nela. Uma onde é o Mandela. Fui, partiu. Uma onde é o Mandela. Fui. E a galera da arma? O Charlie. É, eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar pro Roberta. Lá, fui, partiu a hora. É Barreto. Mandela, Holanda. Partiu. Alessandra. É uma. E a lei, aqui ó. Fui, aqui, ó. Partiu a hora. É o Mandela. Fui, partiu a hora. É uma. Ô novinha, ô novinha. Vai novinha! Se é tudo de bom. Vai dançando, vai dançando. Tua boquinha, tua boquinha. Me marcou com batom. Bora, Juninho, vai! Dá uma lapada. Quedo. Dá uma lapada no chão. Deu no sarrado. Só perigoso. Dá uma lapada no chão. O Juninho Sapão do Bengola aqui, ó! É pra tu obedecer. Bota a mãozinha no chão e começa a remexer. Livinho que vai mandar. É pra tu obedecer. Bota a mãozinha no chão e começa a remexer. Torço esquerdo só tem peixe e o direito tá cheio de onça. Eu vou pra ousadia, eu vou pra cachorrada. O quê? O quê? É a dança do pulinho. Bora, chapa! E aí, Flavinho Enes? Pra cima, moleque! Meu parceiro Salgado, a primeira dama! Filha, faz um favorzinho. Aí os parceiros, assim, ó! Vai, joga, joga, joga a bunda. E aí, Bruno CB? Vai, joga. Tá comigo também aqui na moral, vamos lá! Bundinha pra mim. Esse é o jeito macete para conquistar você. E no primeiro eu vou subir. No segundo eu vou. Agora quica, vai! No terceiro macetinho eu vou. Quica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, vocês, vocês, agora! Agora! Pam, pam, pam, pam! Vai! Pam, pam, pam, pam! Vai! Pam, pam, pam, pam! Vai! Dá de que dá, dá de que dá, dá de que dá! DJ Patrese! Vai! Vai! Mulherada! E papai! sorriso dessa princesa é de impressionar quando e aí, Guilherme? A preta não chama as amigas. O Aino também, o Nando. Ela dá conta. O Miraldo. Aceita, o come ovo. Ela... Ainda não! Ah, não. Égua do nome. Tu, nós bota nela. O monte chegou. Que pe... pau na máquina! Perereca, sapeca, pepeca. Divide essa tia. Detona pra 13! Força por vai! Da favela, então. Eu, tu, nós bota nela. O monte chegou, hospedador de perereca. Sapeca, pepeca. Os feras do Bengola também, o Thiaguinho. Força pros meninos. O Né também. Leozinho, o Tarcísio. Todo mundo. Bora play, bora play. Chegou o hospedador de perereca. Sapeca, pepeca. Divide essa tcheca. É funk, funk. Como é que é? Vocês. Batatão também, equipe pau na máquina aí, Batatão. Diz assim, ó. Depois que eu conheci o Mandela, depois que eu vi como ela dança. O Yuri da Tornado, quase um sai. Ela do... era ele, ó. Depois que eu vi como ela se assanha, só agora que eu me percebi. Namorar pra quê? Se amarrar pra quê? Eu sei que ela não... E as solteiras? Namorar pra quê? Se amarrar pra quê? Prefiro estar solteiro que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? Se amarrar pra quê? Prefiro estar solteiro que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? Se amarrar pra quê? Prefiro estar solteiro que eu sei. Novinha, eu quero te ver contente. Torce lá! Não abandona o bonde da gente. Que Patrese! Tu temor, DJ Patrese. Aqui na favela. O top DJ do Pará. Pra sentar no... Senta, senta! Pra sentar, pra sentar, pra sentar no grau. Pra sentar, pra sentar, pra sentar no grau. Não, é que não tô conseguindo ir. Aí, Yuri! No... Vai, novinha! Esse beat tem que ser um beat calmão, né, velho? Novinha, eu quero te ver contente. Oi. Não abandona o bonde da gente. Oi. Que no ele pra confesso tu tem moral. Vinha aqui na favela pra sentar no grau. Vinha aqui na favela. Mulher, escuta o que eu te digo. Que eu te digo. Escuta aí, ó. Tu vai sentar e se acaba. Se acaba no crocodilo. Se acaba no crocodilo. Se acaba no crocodilo. Se acaba no crocodilo. Se acaba no crocodilo. Se acaba no agora vai, toma! Toma! Vai, toma! Vai, toma, só gostosa! Vai, toma! Vai, toma, só gostosa! Tô possuída agora! Vai, toma, é sinal! Vai, toma! Vai, toma, só gostosa! Eu vou queimar mamonas assassinas! Eu vou... Quedo! Vai, toma! Mano! Toma, só gostosa! Vai, toma! Uhul! Só gostosa! É. Oi, jogou mãozinha pra cima, Fagos. Já tá mamado. Atenção, filhote! Quando ele joga a mãozinha pra cima, aqui. Sai da frente! Toma! Vai, toma, só gostosa! Oh. Vai, toma! Vai, toma, só gostosa! Mexeu com o bonde, toma! Apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz! Tem como apagar a luz do palco? Assim, ó! Só solta quando apagar! Teu isqueiro, bota teu isqueiro pro alto. Tudo pra cima, vai! Lá liga o flash. O bagulho agora vai ficar embrasado. Bagulho doido. Vidro fumê. Joga tudo pra cima! E aí, Bad Boy? Alô? Tô em Cuiabá. Faz ela sentir prazer na linguada que ela se contrai. O macete é tu deixar com gostinho, te quero mais. Vai, danada, vai! varadanazinha no contatinho do pai. Os varadanazinha no contatinho do pai. Tudo lance nela onde eu te ligo querendo mais. Varadanazinha no contatinho do pai. Os varadanazinha no contatinho do pai. Os varadanazinha no contatinho do pai. Pedro Fumê, rolando vários decks, só no último volume, escutando. Do jeito. E o Patrese detonando! O barreto demais, joguinha tá gás. Daquele jeito! Bota tudo pra cima! Pula, sai do chão! Pula, sai do chão! Pula, sai do chão! A torcida do papão tá aí! Pula, sai do chão! Pula, sai do chão! Pula, sai do chão, a torcida do Remo também tá aí. Joga tudo pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Um, dois, três, é agora! E aí, Fernandes? Meu parceiro Marcelo aqui comigo também. Eu quero aqui, ó. Por favor, essa luz aqui, o responsável pode apagá-la. Pode apagá-la. Deixa tudo no escurinho. Deixa tudo no escurinho. Agora, galera do Paysandu tá aí, tá? E a galera do Clube do Remo também tá aí. Cadê o gritinho das solteiras? O gritinho das virgens! Joga o celular pra cima, joga o isqueiro, que o bagulho doido agora! Quem gosta de fazer fumaça? Os moleques do Bengola! Avilhão, se és comigo! Say, we gon' rock it till the wheels fall off. Hold up, say. O Grau, meu Charles, do distrito, aqui, ó. Hope you're ready for the next episode. Hey. E aí, galera? Aí, rapaziada. Vocês, vocês. Só os usuários. Every day. Canta comigo agora. Canta, canta. Netinho. Vocês, agora. Que vem. Quero. Demorou formar. Tá bonito. Muda, muda! Eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar. O meu mundo me ensinou a ser assim, fazer a... Meu parceiro, Dinho Pressão, já na área pra detonar tudo! Ele e o gordo já tá aqui, meu irmão! Minha defita, no meio da malandragem, solto fumaça. Bora, Juninho, bora, louro! Bora, pichado! Mole, o pichado é a sua mãe, chegou! Desgraçado! Deixou nem a renda lá, desgraçado! Vamos lá!